caiu, Odara. Pra ver se sara, Odara. Tu passa a frente, Odara. Ninguém me para, Odara. Chuva caiu, Odara. Pra ver se sara, Odara. Tu passa a frente, Odara. Ninguém me para, Odara. Se eu tiver perdido, miro no farol. Vou correr em sentido do mar. A isca pro sonho tá no meu anzol. Então joga a tarrafa pro ar. Caio, mas caio atirando. Nessa certo plano, tô treinando pra não errar. Não vou ficar castelando. Vou subir cantando sem ninguém pra me atrapalhar. Depois vou rodar ciranda com meus pés descalços na areia do mar. Sentindo os picos caindo, deixa ela molhar. Chuva caiu, Odara. Pra ver se sara, Odara. Tu passa a frente, Odara. Ninguém me para, Odara. Chuva caiu, Odara. Pra ver se sara, Odara.